Se não quer nada do que é meu, com você posso começar do zero. Se quer alguém que não sou eu, me reinvento, me recrio e viro o cara certo. Se você não gosta do meu carro, meu perfume, meu sapato, meus amigos, meu trabalho, eu posso mudar. Posso não ser o melhor em tudo, mas pra viver o seu mundo eu posso ser quem você precisar. Ah, e se eu fosse esse alguém quase perfeito, será que a vida estaria do mesmo jeito? Não mudaria totalmente seus conceitos e me amaria. Quem sabe um dia você pense diferente, enxergue todo esse amor na sua frente, e saiba que eu não mudaria nada, nada em você. Quem ama sempre entende. Você não gosta do meu carro, meu perfume, meu sapato, meus amigos, meu trabalho, eu posso mudar. Posso não ser o melhor em tudo, mas pra viver no seu mundo eu posso ser quem você precisar. Ah, e se eu fosse esse alguém quase perfeito, será que a vida estaria do mesmo jeito? Ou mudaria totalmente seus conceitos e me amaria? Quem sabe um dia você pense diferente, enxergue todo esse amor na sua frente, e saiba que eu não mudaria nada, nada em você. Quem ama sempre entende. E se eu fosse esse alguém quase perfeito, será que a vida estaria do mesmo jeito? Ou mudaria totalmente seus conceitos e me amaria? Na sua frente, e saiba que eu não mudaria nada, nada em você. Quem ama sempre entende.